vai começar, o sol vai surgindo, tão lindo, lá de trás do mar. E logo vem a maresia, vem a tarde sem você. E depois da tarde, só a noite, só mesmo a noite pra te ver. Pisa no freio, calma, canta no tom da razão. A gente se abraça e rola, mas não pode ser só coração. Então siga com cuidado no caminho sem ser afobado, pra viver de se amar e se encontrar onde a vida levar. Pra viver e se amar e se encontrar onde a vida levar.